visivelmente, pela primeira vez visível aos seres humanos, o que é que o amadurecimento permitiu ao irmão Zaru revelar. O tipo de verdade que Deus tem para nós. A verdade dele. Porque durante 2000 anos os homens brigaram pela verdade, se mataram pela verdade, se chacinaram pela verdade, se destruíram, se perseguiram, se torturaram pela verdade. E andamos lutando atrás de uma verdade parcial. Quero agradecer a presença de tão nobre amigo e de seus companheiros invisíveis. A manifestação do aroma medicinal que tanto bem está fazendo aos que se encontram neste ambiente. Quero agradecer também ao Dr. Bezerra de Menezes a citação da abrangência do TBV, uma página que escrevi, que se encontra de forma resumida no volume 2º das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus e de forma mais completa no 3º volume de O Brasil e o Apocalipse. E já que o nobre espírito de luz Bezerra citou esse capítulo, abrangência do TBV, lerei aqui um trechinho dele. União consciente das duas humanidades. Com o trabalho realizado pelo Templo do Ecumenismo Irrestrito, isto é, o Templo da Boa Vontade, vai completar 15 anos no dia 21 de outubro próximo. E a ideia que ele trouxe vai crescendo, crescendo, com as sementes regadas pelo Cristo, porque ele é o Senhor da semeadura, o executor da colheita. O TBV está completando bodas de cristal, me lembrou aqui o Antônio Paulo Espelê. Será grande a presença do povo lá em Brasília. Durante o Fórum Permanente, segunda edição, Espírito e Ciência, grandes figuras do planeta Terra estarão lá atuantes, e naturalmente do mundo espiritual também, e haverá mais um congresso dos casais legionários, que dizia o irmão Zaru. O amor é todo o encanto da vida. A vida sem amor não vale nada. Quinze anos do Templo da Boa Vontade e mais um aniversário da volta do irmão Zaru à pátria espiritual. Está mais vivo do que nunca, porque como proclamamos na religião de Deus, os mortos não morrem. Aliás, ele disse que quando Jesus voltasse, encontraria construído e aberto, funcionando o Templo da Boa Vontade. por força da boa vontade dos homens, unida à boa vontade de Deus. O trabalho realizado pelo Templo do Ecumenismo irrestrito, queremos permear o mundo material religioso com o mundo espiritual religioso. O mundo material político com o mundo espiritual político. O mundo material científico com o mundo espiritual científico. O mundo material filosófico com o mundo espiritual filosófico. O mundo material esportivo com o mundo espiritual esportivo. O mundo material artístico com o mundo espiritual artístico, e assim por diante. Quais as consequências, por exemplo, de um político realmente saber que a vida continua após a morte do corpo físico? E ainda mais, reconhecer que existem no espaço políticos capacitados a inspirar-lhe grandes decisões se ele tolher o livre-arbítrio, pois o relacionamento será consciente. E da mesma forma, assim, para os religiosos, os filósofos, os cientistas, os esportistas, os artistas, acontecerá. Porque o mundo espiritual não é uma abstração. No templo da boa vontade, essas pessoas não irão fazer suas orações apenas movidos por uma fé cega, mas sim pela convicção plena de que o exercício da prece vai prepará-los, colocando-os em sintonia com o governo invisível da Terra, para melhor atuar em cada um desses campos de vida humana espiritual, transformando o mundo de acordo com a soberana vontade de Deus, que a tudo assiste. Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e onidirigente. Irão, pois, no templo da boa vontade, para, por força do Espírito, desenvolver seus talentos religiosos, políticos, econômicos, científicos, filosóficos, artísticos, desportivos e assim por diante. Porque, afinal de contas, somos todos nós o capital de Deus. Por isso devemos desenvolver a nossa sensibilidade espiritual, a nossa paranormalidade, a nossa mediunidade, para que os filhos possam receber do Pai as riquezas que o Pai lhes quer transmitir. Porque quão miserável é a fortuna humana, quão frugal a filosofia terrena, quão fraca a fortaleza dos homens. Tão sensível à saúde sem a proteção permanente do médico celestial. Deus tem tudo para dar a nós, mas de acordo com Jesus, segundo as nossas próprias obras. Portanto, façamos a nossa parte sempre. Esse nosso encontro em 14 de agosto de 2004, um sábado, junto ao túmulo do saudoso irmão Zaru, foi como uma renovação da aliança bíblica de Deus com Abraão. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Diante disso, da renovação dessa aliança, se nos devemos orgulhar do passado, muito mais orgulho devemos exibir do futuro, onde se encontra o Cristo de Deus, já que ele marcha à nossa frente. Há muito o que fazer ainda, muito. Tenhamos saudade, mas só do futuro. Honremos o compromisso com o Pai Celestial, como fizeram os apóstolos e discípulos fiéis do Cristo de Deus, como Pedro e Paulo e outros, que voltavam às igrejas que fundavam para medir-lhes a fé e confirmá-la na sua permanência na fé, que é realizante, entre aqueles a quem haviam entregado a tarefa de expandir a doutrina redentora do Cristo, que agora se expandirá pelo mundo por força do ecumenismo das almas em todos os corações. A paz é resultado do amor de Deus frutificando no amor dos homens. Mas é preciso zelar pela seara, cuidar dos seareiros e pedir ao Pai Celestial que os renove e multiplique-os em número. Jesus ensinou. E se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, devemos pedir ao Pai Celestial novos trabalhadores para a sua seara. Acredito que todos aqueles que destacados por Deus, pelo Cristo e pelo Espírito Santo, participaram desse encontro memorável, místico, tenham percebido a grandeza para a qual foram convidados por um poder superior a assistir. Vocês entenderam? Sim. Como disse André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Jesus caminha na vanguarda do nosso movimento. Não nos iludamos, a legião da boa vontade é a nossa caravana de agora. O irmão Zaru deixou um ensinamento essencial que vem desde Kardec e de Rustac. Muito antes de Jesus, que disse que mandaria o Paráclito, o Espírito da Verdade, para quando a nossa compreensão se expandisse, por força do esforço pessoal, do merecimento, iluminados pelo poder de Deus, pudéssemos compreender o que àquela altura não éramos capazes de entender. São muitos os pentecostes. Deus não se deixa de revelar a seus filhos. Ele se mostra nos pentecostes da ciência, quando o homem faz novas descobertas que vêm beneficiar o mundo. E assim na filosofia, quando os estudiosos absorvem mais um pouco da verdade que vem do alto. E assim nas artes, quando os competentes nesse setor da compreensão humana percebem novas nuances de cores e de traços, de sombra e luz, de formas, e assim ocorre com Pentecostes no campo do amor, porque a humanidade tem de evoluir, os homens, os seres humanos têm de crescer, só poderão fazê-lo com a permanente presença do Espírito da Verdade a trazer renovações jamais imaginadas para a libertação completa do homem, que se realiza quando o amor de Deus, a verdade celeste, alcançam iluminar o amor humano e a procura da verdade que tem consumido gerações e gerações. Procuram longe o que está perto, já que sabemos, pelo ensinamento bíblico, que somos o templo do Deus vivo, que o templo de Deus está dentro de nós, que o reino de Deus está dentro de nós. Aceitamos, Espírito Santo, Espírito da Verdade, a renovação dessa aliança que faz parte da revolução mundial dos Espíritos de Deus.